Atenção, rede! Em 3 segundos, começa o programa de maior sucesso no rádio. No ar, programa Carlos Pitt. Transmissão em rede para mais de 100 emissoras. Música, lançamentos, bastidores e notícias do mundo artístico. Presença dos melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Com entrevistas exclusivas que você só ouve aqui. Alô, gente! Tudo bem? Tudo legal? Como vai você? Beleza? Para toda a nossa rede, Brasil, Portugal, Paraguai, né? Para mais de 100 emissoras, programa Carlos Pitt no ar. Música, bate-papo, tem a Miroca com as novidades do mundo artístico por aqui, tem a Carlinha Ribeiro trazendo para você os lançamentos da semana. E você, claro, ligado comigo, não esquece de acessar o meu site, www.carlospitt.com, com 2T e o Y. Tô no Twitter, Facebook, Instagram, procura lá, Carlos Pitt Oficial. E você será muito bem-vindo e acompanha, claro, fica por dentro do meu trabalho, na minha carreira, agenda, shows, fotos, vídeos, novidades e tudo mais, tá bom? Bora pra começar, já que estamos nesse clima romântico, né? Chegando aí o Dia dos Namorados, aqui no Brasil, né? Dia 12 de junho, comemorado o Dia dos Namorados. E pra quem é apaixonado, todos os dias é Dia dos Namorados. Começando com Carlos Pitt, com a participação de Scarlett, Meu Desejo Te Deseja. Isso. Exclusivo. Tô trancado no meu quarto, não consigo dormir. A cidade está calada, só ouço a chuva cair. Tô sentindo na janela o vento soprar. Meia luz, eu tô na cama, tô sozinho. Tô lembrando de nós dois. E que eu me sai. E que eu me sai. Vou sair pela cidade, vou em busca de você. Bye. Enviando sucesso. Aqui na sua rádio, tá tudo bem aí? Tá legal, obrigado, viu? Obrigado a você que nos acompanha, que nos escuta, né? Você que ouve a gente no Brasil todo. É, através da nossa rede de rádio, você que tá ouvindo via internet por esse mundão também, né? Tudo de bom, é muito bom contar com você, com a sua audiência. Bora trazer as músicas que eu componho e eles gravam. Banda PK Brasil para Gadã. Programa Carlos Pitti. Sair da panca pra balada divertir, encontrar com uma galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser Vai ser gostoso, hein? Manda APK Brasil! Hoje vou sair da panca pra balada divertir. Encontrar com uma galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser para agradar, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Para agradar, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser No ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitti, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Olha, Paula Fernandes confirmou os artistas que vão participar de seu novo DVD que será gravado na semana que vem no Rio de Janeiro. Roberta Miranda e a dupla Zezé de Camargo e Luciano. A Paula não esconde que Roberta Miranda é uma de suas grandes inspirações. Com Zezé e Luciano, a cantora repetirá uma parceria já realizada no último DVD da dupla em 2011. A canção gravada em parceria será a mesma, Canção Divina, que ficou por mais de 3 meses entre as mais tocadas do país entre o final do ano passado e o início deste. O cantor Gustavo Lima postou um vídeo caseiro cantando Pra Mudar a Minha Vida, de Zezé de Camargo e Luciano. Ao que tudo indica, o vídeo deve ser um esquenta para o novo CD em estúdio que o sertanejo lançará em breve. Afinal, Zezé e Luciano estão auxiliando Gustavo na escolha e produção do projeto, que trará um repertório inédito com 60% de canções românticas, como ele diz que gosta de cantar. Fora dos palcos, nessa semana o sertanejo participou da novela da Globo Amor à Vida, como mais uma vítima atacada pela personagem Periguete, interpretada por Tata Werneck. E gostou, viu? Disse até que quer fazer mais testes, mais participações, que tinha esse sonho desde que gravou alguns clipes e bateu a vontade de atuar. Ai meu Deus, ficou engraçadinho, mas como ator ele é mesmo um bom cantor.

do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Alô, galera, nós somos a dupla William Renan. Alô, ouvintes, aqui quem fala é a galera do Rastapé. Alô, galera, aqui é a Janaína. Alô, moçada, aqui é o Maurício. E aqui é o Marcelo. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos do Brasil e de Portugal que estão ligados aqui no programa do Carlos Pitty. Programa do Carlos Pitty. Transmissão em rede para o Brasil e Portugal. Seguindo aqui na sua rádio, agora muito mais som, mais música, é? Ah, tá, legal, você tá ali ligadinho com a gente aí no Rio Grande do Sul? Paraná, Santa Catarina, Curitiba, não, pessoal, cara, em Curitiba tá sempre ouvindo a gente também, na grande Curitiba, cidade bonita, né? Ah, lá vai ser uma das sedes da Copa do Mundo também, na Arena da Baixada, legal. Pessoal que tá ouvindo a gente no Rio de Janeiro, pessoal que tá ouvindo a gente em Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Bahia, Ceará, tudo de bom pra você, onde quer que esteja ouvindo a gente. Mais música, mais sucesso pra você. Agora tem Leonardo cantando aqui pra gente na sua rádio. Bora, Leonardo! Mais música! Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, bebê, bebê. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. We'll be right back.

Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera, eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt. Tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. E hoje nós estamos aqui no estúdio da Fátima Leão e também do grande produtor Vinícius, da dupla Lalune Vinícius. Grandes amigos da gente, parceiros do nosso projeto também, né? Fátima Leão com um trabalho novo aí, preparando o DVD. Inclusive, já tô contando aqui os bastidores, né? Em off essa novidade pra você aí. Sucesso, Fátima! Sucesso ao Laluna e Vinícius também. E obrigado por essa parceria legal aqui com o nosso programa Sembra, né? E nós estamos aqui no estúdio Avalon, porque a gente vai trazer uma convidada nossa pra conversar com a gente hoje. Ela gravou o trabalho dela aqui, aliás, o segundo CD da carreira. Aqui no estúdio da Fátima, produzido pela Fátima Leão, inclusive com a participação também da Fátima Leão. Com o carinho de vocês, estou aqui hoje com a nossa grande Marcela Ferreira. Tudo bem, Marcela? Tudo seja ótimo, aqui. Graças a Deus. Obrigada, olá, pela primeira galera. Vez, né? Pela primeira vez que aqui, bom. Com um prazer enorme de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Sempre que precisar, estaremos aí. Já vi que você, apesar de nova pela idade, mas já está despojada, com o trabalho bem à frente. Já conversa legal, isso é muito importante, não é? É bem importante pra carreira isso, apesar da minha idade, a gente procura estar sempre fazendo um trabalho bem profissional, né? E você nasceu em Americana? Nasci em Americana. Então você é uma americana. Isso. Uma brasileira americana, uma americana brasileira. É, uma americana brasileira. É, né? Mas atualmente moro em Santa Bárbara do Oeste. Certo, tá residindo ali faz tempo já ou não? Faz tempo já, eu nasci americana, mas sempre morei em Santa Bárbara. Eu brinquei com você de americana, não simplesmente porque você nasceu em Americana, mas um pouco também pela linha de música sua, né, que envolve o country. O country, isso, a gente fala de country, a gente fala de country americano. Com certeza, inclusive tá bem na área de Shania Twain. Sim, certo. Então o site também é legal, eu estive lá, inclusive, pra quem tá acompanhando, né, Marcela, já. Vamos falar de antemão, assim, pra quem quiser conhecer bem o seu trabalho, ouvir suas músicas também, com fala certeza. Aí do site. Quem quiser saber mais sobre Marcela Ferreira, ficar por dentro de agenda de shows, músicas, fotos, é só entrar lá no meu site, que é o www.marcelaferreira.com.br. Vai ver vídeos, tudo sobre Marcela Ferreira. É isso aí. Tô aqui com o CD, tá aqui. Pega aqui, produção, pra nós, a capa do CD, do segundo da carreira, né? Segundo CD. E o primeiro você lançou quando? O primeiro foi no comecinho de 2010. Certo. E já tô rapidamente, você já tá lançando o segundo. É, rapidamente. Né? E esse já ao vivo, foi, né? Ao vivo, com participação exclusiva de Fátima Leão. Vamos com o seguinte, a gente vai ter um bom tempo pra gente conversar, falar tudo sobre você, principalmente sobre a sua carreira, que é o que nos interessa pra gente contar pras pessoas que estão nos acompanhando. Vou começar mostrando uma música aqui no CD, não? Com certeza, vamos lá com a minha música de trabalho. Vamos, caiu embora. A ficha. Caiu a minha ficha, o coração acordou e nem pintado de ouro eu quero seu amor. Caiu a minha ficha, dá um fora, sai, que essa boca aqui você não beija mais. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, eu sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt e essa é minha nova música. Bati na boca pra falar meu nome. Você pra vir me dar lição de moral. Cara de santo que só anda errado. Tá se achando gostosão o tal. Tá se lixando, só me dá pedido. Um outro dia se arrepende, liga e pede pra me ver. Passou da conta, eu quero que se exploda. Já tô em outro e que se dane em você. Você. Você não beija mais. Caiu a minha ficha, o coração acordou e nem pintado de ouro eu quero seu amor. Caiu a minha ficha, dá o fora, sai, e essa boca aqui você não beija mais. Bati na boca pra falar meu nome. Tá se lixando, só me dá pedido. No outro dia se arrepende, liga e pede pra me ver. Passou da conta, eu quero que se exploda. Já tô em outro precisando em você. Você. Caiu a minha não beija mais. E essa boca que você não beija mais. Não beija, não beija mais. Não beija mais. Caiu a ficha, Marcela Ferreira, uma composição linda, aliás, da Fátima Leão e Jonathan Fátima Félix. Fátima Leão, com certeza. Grande Jonathan Félix, que também canta, tá na estrada com a sua dupla aí. E você já começando, assim, a sua carreira, o seu trabalho, já com grandes autorias, né? Com grandes compositores, como é o caso da Fátima Leão. O teu irmão, empresário, Denis, também, compositor também, que tá aqui. Compositor aí. Dá um salve aí, Denis! E aí, fala um pouquinho desse momento, como é que tá essa nova fase profissional sua, da sua carreira, da sua vida, palco? Bom, pra começar, quero dizer que é um prazer enorme estar gravando com Fátima Leão, já com uma pessoa, assim, de muita honra no meio da música. Pra mim, grande assim, sucesso, é um grande sucesso, é um presente muito grande isso pra mim. Minha carreira, a gente tá trabalhando bastante com divulgação, pra começar a entrar shows. Certíssimo. A família nesse momento pra você, tem essa cobrança da escola, como é que funciona isso? Bom, minha família apoia total a minha carreira, né? Sempre foi, graças a Deus. A gente procura sempre estar, como é que eu posso dizer, assim, se ajudando nas duas coisas, né? Certo. Tanto na escola como na carreira. Eu procuro me esforçar bastante na escola, para quando precisar faltar na carreira, não ter tanto problema assim, né? Verdade, acho que tem que ter um objetivo da sua vida mesmo, nem tem que ser partir isso, da família. Né? Com você tem que estar ciente que você precisa também do estudo, né? Verdade. Em dia, né? Mas assim, é difícil conciliar as duas coisas, né? Porque além do artista, não é só cantar, né? Tem o lance de ensaio, bastidores, entrevistas, rádio. E a estrada, que toma um tempão grande, né? Pra você sair de uma cidade pra outra, por exemplo. Com né? certeza, mas graças a Deus saindo tudo certo. Estamos conseguindo fazer as duas coisas tá aí tendo com apoio muito da família, sucesso. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Não, é a conta que o Denis, que é seu irmão, tá de empresário aqui acompanhando. Isso é muito importante. Verdade. Vou dar mais uma aqui? Opa, vamos lá. Mais uma do CD. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Gente, simbora. Marcela Ferreira pra vocês vamos aqui. Lá? Programa do Carlos Pitti. Uma luz brilhou no céu e você me apareceu. Um desenho no papel era o que eu tinha de um retrato seu. Lembro quantas vezes você me dizia que pra sempre iria embora pra não mais voltar. Lembro que o destino era o meu companheiro, tentando te trazer de novo pra você ficar pertinho de mim e novamente me fazer feliz. Pra nossa estrela poder brilhar, meu corpo pede, minha alma grita e chora pra você ficar. Não vai embora pra lugar nenhum, senão meu coração não faz tum tum tum tum. Não vai embora pra lugar nenhum, senão meu coração não faz tum tum tum tum. Não vai embora pra lugar nenhum, senão meu coração não faz tum tum tum tum. Não vai embora pra lugar nenhum, senão meu coração não faz tum tum tum tum. Pra você ficar pertinho de mim e novamente me fazer feliz. Pra nossa estrela poder brilhar, meu corpo pede, minha alma grita e chora pra você ficar. Não vai embora pra lugar nenhum, senão meu coração não faz tum tum tum tum. Não vai embora pra lugar nenhum, senão meu coração não faz tum tum tum tum. Não vai embora pra lugar nenhum, senão meu coração não faz tum tum tum tum. Não vai embora pra lugar nenhum, senão meu coração faz um tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Senão meu coração não faz tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Senão meu coração não faz tum tum tum tum. Meu coração. Oh, tá. E o seu coração já faz tum-tum-tum assim ou não? Você já compõe ou não? Componho. O coração tem que estar fazendo tum-tum pra fazer uma coisa legal, né? Com certeza. Bom, então vamos lá, vamos falar assim, já que para quem está acompanhando o programa e quer levar você, quer levar o seu trabalho, o seu show, a estrutura que a Marcela Ferreira disponibiliza hoje para todos os eventos, como faz para te encontrar, site, e-mail, telefone, passa para a gente aí. Então, tem o meu site, que é o www.marcelaferreira.com.br. O telefone para contato é o 19-3454-7521. E também tem o telefone do meu empresário, Denis, que é o 7816-9852. É, tem o e-mail, que é o contato@marcelaferreira.com.br. Tenho vários vídeos no YouTube também, Twitter, Facebook, MySpace, você vai encontrar tudo no site. Então tá certo. Lembrando que hoje nós estamos aqui, né, no estúdio Avalon, da grande Fátima Leão, do Vinícius, né, o produtor Vinícius. A gente agradece, inclusive, pelo espaço. Para quem acompanha o nosso programa sabe que a gente gosta de visitar um artista no estúdio, né? Conhecer um pouquinho de como que funciona a gravação no estúdio, como que é o dia a dia do artista, não no palco, né, Marcela, mas enfim, no estúdio, né, onde acontece a gravação, onde o pessoal deixa a inspiração ficar solta, né? E hoje nós estamos aqui no estúdio Avalon para contar um pouquinho da história dela para vocês, né? E vocês conhecerem um pouquinho mais a Marcela, do trabalho, como é que ela está aí. Há pouco tempo na estrada, né? Vamos falar assim, pouco, né? Tempo. Profissionalmente eu comecei com 10 anos. 10 anos. Mas já canto desde os 8. Mas já está com uma bagagem legal, a gente sentiu isso. Não simplesmente no cantar, mas no bate-papo, que é muito importante a gente conversar com quem sabe conversar, né? E a Marcela aqui conta um pouco tempo, já contando um monte bastante coisa da carreira dela, né? Com uma naturalidade bem legal, bem bacana, isso é profissionalismo, quer dizer que ela já está pronta para o sucesso aí. E é o que a gente deseja para você. Eu te agradeço. Obrigada. Por estar aqui conversando com a gente, ao Denis, que trabalha na produção aí, que não deixa de ser um trabalho inferior a ninguém, como é o seu, como a banda toda. A gente sempre costuma falar, que a gente que está na estrada sabe disso, que uma equipe toda que faz sucesso, né? E é isso que eu desejo a você, que a sua equipe sempre unida e que você almeje novos caminhos todos os dias. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui no seu programa, quero mandar um beijo grande para todos aí que estiverem assistindo o programa do Carlos Pitt, que é um ótimo programa, por sinal. Obrigado. E quero agradecer aí, só que a gente não pode ir embora sem fazer uma música juntos, né? Vamos cantar. Vamos lá, então? Vamos fazer o quê aí? Coisas esotéricas, vamos lá? Só se for agora, então. Carlos Pitt cantando com Marcela Ferreira ao vivo no programa Carlos Pitt. Obrigado, gente! Obrigado, Marcela. Simbora! Você começa, vamos lá? Deixa comigo, então. Coisas esotéricas me passam na cabeça. Vou logo dizendo antes que eu me esqueça. Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar, amar. Sentimento louco, amor bem profundo. Acho que vou desligar-me desse mundo antes que enlouqueça esse meu coração. Fala, Marcela. A minha cabeça está virada. Vivo louco pela madrugada, à procura de alguém, um ombro pra chorar. Só pro seu amor, seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor bem profundo. Acho que vou desligar-me desse mundo antes que enlouqueça esse meu coração. A minha cabeça está virada. Fico louco pela madrugada, à procura de alguém, um ombro pra chorar. Só pro seu amor, seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor bem profundo. Acho que vou desligar-me desse mundo antes que enlouqueça esse meu coração. Obrigada. Acesse www.carlospitt.com ou www.youtube.com/carlospittoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Bora, gente, aqui na sua rádio com o programa Carlos Pitt. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Deixa eu mandar um abraço com o pessoal do Paraná, que é onde passei por aí visitando várias cidades, várias rádios, várias emissoras. O pessoal de Mangueirinha, no Paraná, Palmas, no Paraná. O pessoal de Clevelândia, Mariópolis, Pato Branco, Coronel Vivida. O pessoal de Itapejara do Oeste, Curitiba. Muito obrigado a todos vocês pela maravilhosa recepção com a gente, com o meu trabalho, né? É muito bacana, muito legal. Paranazão, contudo, sempre acompanhando aqui meu trabalho, né? Vamos curtir música? Vamos que vamos! Agora tem Michel Teló na sua rádio, no programa Carlos Pitt, amiga da minha irmã. Vamos que vamos! Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Vamos pra cima, turma! Com tudo, hein? Mais música! Assim, quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando e deixando sem controle. Como é que é? Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Toca, eu vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Vem, vem, vem. Já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando, quem que é que tá me provocando aí, moçada? Vamos cantar, vai! Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, eu não quero nem saber. Eu vou. Vamos pra cima, turma! Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Amiga virou cunhada, viu? Agora Carla Ribeiro apresenta as novidades e os lançamentos da semana. Alô, gente, tô eu aqui chegando mais uma semana aqui no programa Carlos Pitt, trazendo novidade, trazendo as músicas novas dos artistas. E hoje eu tenho dois lançamentos pra vocês, um de uma dupla que tá começando agora e eles estão com um trabalho muito legal. E o outro lançamento de uma dupla que todo mundo conhece, todo mundo gosta, então de música nova, música romântica que tá voltando aí no sertanejo, é muito bonita, vou lançar já pra você. Eu vou começar falando da dupla Marcos Nunes e Fabiano. Marcos Nunes é natural de Bragança Paulista, São Paulo, e seu parceiro Fabiano, Sorocaba, São Paulo também. Eles vêm se apresentando em diversas casas de shows e eventos corporativos. Eles estão com essa música nova que vai estourar, hein, gente? Marcos Nunes e Fabiano, Tô Enfeitiçado. Lançamento, lançamento. Eu nem vou falar de amor, eu vou direto ao papo. Que Romeu e Julieta já encheu o saco. Eu não quero compromisso, eu vivo dia a dia. Quero que a felicidade ande do meu lado. Eu só quero curtição, mas não me leve a mal. Mas a cara de pau eu quero te pedir. Que fique comigo, te desejo.

pra ver nosso sonho morrer. Vai saber, vai saber. Não consegui te esquecer. Não consegui te esquecer. O que você vai fazer com Fernando e Sorocaba? E semana que vem tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo! Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Cada enxadada uma minhoca, cada cartada um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato, sou um louco de sorte, cauerada. Eu já nasci cocô virado, sempre fui interessante. Um cara muito ajeitado, amigo e melhor amante. No meu tempero tem malícia, mulher de mim não guarda mágoa. Eu dou uma onça com carícia, dou até nó e pingo d'água. Sobro na área é golaço, faço gol, meto de bico. Se me olha cai nos braços, é da fubá pro tico-tico. Sempre ligado no perigo, olho pra mão, pisco depois. Atrás do anel vem o marido. Um homem prevenido vale por dois. Cada enxadada uma minhoca, cada catada um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caçar com gato, sou louco de sorte, camerana. Rocha, cada enxada numa minhoca. É, Carlos Pitt, quem não tem cão, caça com gato, parceiro. Aí, meu Deus. Sou Don Juan namorador. O meu negócio é a conquista. Dizem que sou bajulador. Eu digo é dom de uma pista. Minhas namoradas duram pouco, mas não larga no meu pé. Nosso amor é mais gostoso. Depois que vira ex-mulher, sobrou na área é golaço. Faço o mesmo de pico, se me olha cai nos braços. É da fubá pro tico-tico, sempre ligado no perigo. Olho pra mão, piso depois. Atrás anel vem o marido, parceiro. Então conta como é que é. Um homem prevenido vale por dois. Tamo junto. Cada enxadado uma minhoca, cada cartado um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato, sou louco de sorte com a mulherada. Cada enxadada uma minhoca, cada catada um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato, sou louco de sorte, camoeirada. Cê tá ligeiro, hein, Roger? É, Roger, cada enxadada é uma minhoca. Carlos Pitt, cada enxadada uma minhoca, meu filho. Com a participação de Roger e Robson. Na rede, no programa Carlos Pitt, para mais de 100 emissoras, Brasil, Portugal, Paraguai. Aí sim, hein? É muito bom. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência. E fechou por aqui mais um programa. Tá acabando já? Nossa, passou rapidinho. Não esquece de acessar meu site, carlospitt.com. Tô no Twitter, @carlospitt. Instagram, Carlos Pitt Oficial. Confere todas as fotos, vídeos, novidades. A minha agenda, shows, vídeos, fotos e tudo mais, né? Fica por dentro do meu trabalho e da minha carreira aqui do programa Carlos Pitt. CarlosPitt.com é o meu site. Beleza? Fechou, fechou? Por hoje é só. Obrigado, moçada. Até semana que vem aqui na sua rádio. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.